Panorama Agrícola para 3 de outubro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 3 de outubro, quarta-feira, de lua cheia. Um abraço para você. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: o invejoso emagrece só de ver a gordura alheia. Na dica de hoje, tenha uma boa visão. Na entrevista, personalidade ambiental sai em defesa de subsídios para a agricultura familiar e de pagamento por serviços ambientais. E no noticiário você acompanha a Agrotec em Pomerode, Dias de Campo em Ituporanga e Campos Novos. Você participa do Panorama Agrícola ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, consulte pelo menos uma vez por ano um médico oftalmologista e peça para fazer exames de prevenção ao glaucoma. Ter uma boa visão é fundamental também para você evitar quedas dentro de casa. É hora das notícias. Estamos anunciando para você o dia de campo de inverno da Cooper Campus em Campos Novos. Tradicional dia de campo da Cooper Campus, culturas de inverno, vai ser realizado neste mês de outubro, dia 24 de outubro, no campo demonstrativo da cooperativa. No evento deste ano, os produtores vão poder conferir lançamentos em cultivares de inverno de trigo e forrageiras e também ensaios com cevada e trigo com diferentes populações e de manejo e aplicação de nitrogênio em Campos Novos no dia 24 de outubro. A Cooper Campus também realiza em Ituporanga, na sua unidade número 45, no dia 18 de outubro, o primeiro dia de campo da cebola. O evento acontece no campo experimental da unidade em Ituporanga a partir das 14h e vai apresentar 5 variedades de cebola disponíveis aos agricultores. No mês de novembro, dias 10 e 11, em Pomerode, acontece a Agrotec, primeira mostra catarinense de tecnologias para agricultura de pequena escala, que tem por objetivo apresentar ao público tecnologias existentes no mercado para uma produção de alimentos, em especial hortaliças, mais sustentável e com soluções para a agricultura familiar e pequenas produções. O evento Agrotec em Pomerode é dirigido a agricultores familiares de Santa Catarina. Realizado pela IPAGRE com recursos do Santa Catarina Rural, a mostra Agrotec ocorre em Pomerode em parceria com o Círculo de Orquidófilos, que promove exposição de orquídeas. Dias 10 e 11 de novembro, Agrotec em Pomerode. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Glauco Olinger, 90 anos, um dos criadores da extensão rural em Santa Catarina, que recebeu recentemente o prêmio Expressão de Personalidade Ambiental. Glauco Olinger faz uma análise da agricultura familiar e defende subsídios e também o pagamento por serviços ambientais. Quando a gente faz uma análise do modelo de ocupação do território catarinense, que foi a propriedade familiar, uma média aí de 25 hectares por família, não é? E a retalhação dessa terra, principalmente pela sucessão familiar, não é? A propriedade foi se reduzindo em tamanho e o modelo familiar passou a apresentar alguma dificuldade com relação principalmente aos filhos dos agricultores, que diante da dificuldade da renda dessa pequena propriedade ser suficiente, a renda líquida ser suficiente para pagar esses bens modernos para o conforto, você chega à conclusão de que é muito difícil a continuidade desse modelo sem um subsídio governamental. É o que está acontecendo na Europa, por exemplo. Nos Estados Unidos, onde tem a agricultura familiar mais desenvolvida do mundo em termos de tamanho da propriedade e mecanização, e mesmo assim eles não conseguem sobreviver sem subsídio. Nos Estados Unidos há um subsídio de cerca de 35% sobre os custos de produção. Na Europa hoje é mais de 50% sobre os custos da produção. E aqui no Brasil a gente teima, inclusive, em taxar a produção de alimentos, quando na realidade, para manter um modelo como esse em todo o país, especialmente aqui em Santa Catarina, você precisaria de suprimir todo e qualquer tipo de imposto e, sobretudo, conceder subsídio para que possa haver competitividade com a agricultura de médio e principalmente a empresa de grande porte. Não há condição desse modelo continuar enfrentando a concorrência, não é, dessa agricultura empresarial, sem um apoio, sem um subsídio governamental. Claro que há exceções. De repente, um agricultor vive muito bem em meia hectare de terra, produzindo semente de hortaliça, não é, produzindo flores, não é, com um confinamento. Não é, mas isso já não é mais o modelo da agricultura familiar diversificada, em que o agricultor produzia mais de 80% do que consumia. Eu, visitando uma propriedade rural lá em Brasil Sul, lá no extremo oeste de Santa Catarina, um jovem de 19 anos... Sul Brasil. Um jovem de 19 anos, construindo um estábulo para 10 vacas, perguntei a ele se ele era o sucessor do pai. Ele disse: não, meu pai arrumou um emprego na prefeitura, eu vou tocar esse tambo aqui, e no ano que vem, se eu conseguir dinheiro para comprar uma moto, eu continuo. Se não, vou procurar um emprego na cidade, porque eu não posso visitar a minha namorada a cavalo ou de carroça. Ele quer comprar, no mínimo, uma moto, que já implica em gasolina. Vai subindo essa despesa com a importação de produtos externos à propriedade. Então é muito difícil a continuidade desse modelo que caracterizou a grande agricultura catarinense, a agricultura familiar diversificada. Eu não acredito na possibilidade de manter em Santa Catarina a pequena propriedade familiar diversificada. Especializada, sim. Diversificada, muito difícil. A menos que haja subsídio da parte do governo. A menos que o governo crie um tipo de subsídio com a intenção de manter esse modelo, como a Alemanha tem, por exemplo. Eu perguntei na Alemanha por que que eles faziam esse tipo de subsídio tão alto para os agricultores, porque nós queremos continuar embelezando o campo com propriedades rurais familiares, manter esse modelo de produção e, sobretudo, essa paisagem rural característica na Alemanha. Na sua avaliação, uma saída poderia ser o pagamento por serviços ambientais ao agricultor? Esse é um dos grandes defeitos da atual lei ambiental, sobretudo sobre a questão da mata ciliar. A solução é óbvia. Você paga principalmente para o jovem filho do agricultor, para ele vegetar aquela área que beira os cursos d'água, que é a mata ciliar, e depois paga para ele conservar. E paga quanto? Paga exatamente aquela renda que antes era obtida naquela área com a produção agrícola. Agora tem uma mata, ou então até pode ser um pomar com frutas, não é? E paga para ele cuidar daquilo, como a Alemanha. Isso não é novidade, a Alemanha faz isso. A Alemanha paga para o sujeito manter a floresta, paga para ele cuidar da floresta. Por quê? Porque há interesse em manter a mata permanente, porque ela é responsável pelo olho d'água, pelos pequenos cursos d'água, pela regulação do meio ambiente, do clima, né? Com uma série de benefícios. E a própria biodiversidade hoje é dali que os cientistas da saúde estão tirando, não é, grandes princípios, né, para medicamentos. Quer dizer, não podemos perder essa diversidade. E o pagamento do serviço ambiental acabava com essa discussão. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Glauco Olinger, personalidade ambiental, pela editora Expressão. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.